Quem gostou dá um grito. Léo Rio, sucesso. Júlio Cássio, Barriga e Pimenta. Olha esse que é embalagem do Bolsas. Canta assim, quero ouvir. Quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar. Será que te assustei? Como é que é? Tava morrendo de saudade. Canta, meus amores. E logo a gente volta pra realidade de não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? Bora, Luca, bora, Léo. É que, bora, Jotinha, bora, Jotinha, bora, Jotinha. Que quiser, não tem ninguém aqui pra vocês me deixarem arrepiado. A frente e o meio fudão jogando a mão pra cima assim, ó. Só quem tá feliz que vem curtindo o Dinaldinho, Léo Rios. Quero ouvir canta Feira de Santana. Seu perfume é tão bom e o sorriso lindo que só vi que eu reparei tudo. Deve estar me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não. TV Caldeirão. Mais uma vez, eu quero ouvir meus amores. Canta comigo assim, vai. Oi, tudo bem? Quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar. Os teus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade. E logo a gente volta pra realidade. Que? De não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? Ai, que vontade de estar aí com vocês, meus amores. É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui. A minha banda baixinha, eu quero ouvir mais uma vez Feira de Santana. Feira todo mundo, terça-feira, não tô acreditando nisso. Canta, meus amores, vocês comigo. Canta, canta. E hoje eu reparei que a sua roupa caiu bem. Isso. Vi que eu reparei tudo. Deve tá me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Hoje eu reparei no seu e que a sua roupa caiu bem. E o seu perfume, coisa linda, chora não. E o sorriso lindo que só vi que eu reparei tudo. Deve tá me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Tem mulher apaixonada aí, dá um grito.